Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Fim de semana, né? Fim de semana, pé na jaca. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Ananias e Renato. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Chitãozinho e Chororó. A frase irretocável de autoria de Augusto Cury. A oração, todo mundo precisa, né? Oração da felicidade. A dica de hoje, veneno natural para matar rato. Algum tempo atrás eu passei isso aqui, eu recebi um e-mail pedindo para eu repetir. É um veneno natural para matar rato, um facinho demais de fazer e todo mundo tem isso em casa, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e o grande sucesso, Quero que vá tudo pro inferno. A lorota... A lorota boa é palavrão no muro, né? O camarada escreveu um palavrão no muro, o dono da casa apagou, ele escreveu de novo, ele apagou e o resto eu conto daqui a pouco, né? Na trilha sonora da minha vida, Mato Grosso e Matias, uma gravação de 1978. Eu começo trazendo aí, Silvio Brito, carente, sem dente e pelado. A me falar, chegou a sua vez, que é que você quer? Um carro, uma casa, muita grana e uma mulher. É fácil resolver, já sei pra onde irá. A Terra é um planeta que você vai adorar. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo e agachado, careca, sem dente, pelado. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo, agachado, careca, sem dente, pelado. Entrei no corpo e vim nascer nesse lugar. E desde muito cedo comecei a trabalhar. Então eu percebi, não tive muita sorte. O homem quer ter tudo, esse planeta tá de morte. O carro que eu comprei, tive que financiar. E a casa onde eu moro, eu tive que alugar. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce rolado. Meio de cabeça pra baixo, agachado, careca, sem dente, pelado. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce enrolado. Meio de cabeça pra baixo, agachado, careca, sem dente, pelado. Num sonho então o anjo voltou a me falar. Existe só um jeito de você por se amoldar. Para de reclamar, comece a trabalhar. Construa aqui na terra toda a paz que existe lá. E se você fizer a parte que te cabe, então verá que o céu está em toda parte. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce enrolado. Meio de cabeça pra baixo agachado, careca, sem dente e endividado. X

sorris, mas teu olhar é mudo. Mas de amor sou cego, por temer a solidão me entrego. Nos teus braços a me perguntar, porque te amo, não sei dizer. Mas eu te amo, eu sei, sinto em meu ser. Porém contigo, amor, eu sinto em mim que o paraíso é dor e que o inferno é paz. Tu és pra mim, meu bem, o trauma que acorrentou minha alma. Eu sofro teu silêncio, mas contigo tudo em mim se acalma. Porque te amo, não sei dizer. Mas eu te amo e é pra valer. Teu rosto é sempre um mistério, não sei se ris ou vês a sério. Meu amor tão cego, e o dilúvio em mim quando eu me entrego. Nos teus braços a me perguntar, por que te amo, te não sei dizer. Mas eu te amo, sei. Tu és pra mim, meu bem, o trauma que acorrentou minha alma. Eu sofro teu silêncio, mas contigo tudo em mim se acalma. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Celso Ricardi, Porque Te Amo. Quando você vier a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão, um bar com 111 anos de tradição, que nasceu na cidade de Itu, em São Paulo, e que agora está aqui em Brasília, no setor de hotéis e clubes norte, ao lado da Concha Acústica, entre a Concha Acústica e o Lakeside. Todo mundo sabe onde fica, viu? Bar do Alemão, agora também em Brasília. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou o novo CD de Cleiton Aguiar, a coletânea 33, com 23 canções. Tem, por exemplo, Lua Branca, com a participação da Márcia Ferreira. Tem Tempos Atrás, que foi meu primeiro grande sucesso, Companheira, Paixão é como Fumaça, Por Acaso, aquela música bonita, composição do Antônio Vitor, Cheiro de Flor, do Adelson Moura, Um Ombro para Chorar, do Joel Marques, né? Beira de Mato, do Renato Castelli e do Gulliver Leão. São algumas das 23 canções que estão na coletânea 33, comemorando meus 33 anos de carreira. Se você quiser comprar esse CD pelo Projeto Confiança, mande seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para sua casa, para o seu endereço. Quando você receber, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito de R$15, aí já está incluso o preço de correio e tudo, é só 15, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser, tá bom? Esses meninos estão chegando com um trabalho maravilhoso. Dentro de poucos dias nós vamos mostrar aí, né, o novo trabalho feito pelo maestro Pinóquio, de Eliane de Paula e Alcimar Moreno. Amor, já tô indo! sentindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar, e eu sei te poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente namorar. Acordo bem cedo, ligo pro meu bem, que depois das seis quero te encontrar. E vou pro trabalho, pouco atrasado, cheque enche o saco, exijo pra lá. Brigo com o relógio, adianto as horas, já querendo ir embora pra poder te ver. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, amor, já tô indo pra gente se ver. Tantas horas, já querendo ir embora pra poder te ver. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te e sei te poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente namorar. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, amor, já tô indo pros amigos da Atlântica FM no Núcleo Bandeirante aqui no Distrito Federal, que transmitem o programa Cleiton Aguiar. César Menotti e Fabiano, Saudade de Minas Gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais quando bate a saudade de Minas Gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais quando bate a saudade de Minas Gerais. Eu amo Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, de Betim eu gosto tanto e também Diamantina, Araxá e Almenara, também amo Araguari, Bom Despacho e Barbacena, Juiz de Fora e Alfena, São João del Rei, Araçuaí. Pouso Alegre, Congonhal, terra que eu tenho raízes, por pelo Varginha, Passos, Lavras e também Perdizes. Atos de Minas garanto, é terra de bons violeiros, cidades muito afamadas, Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais quando bate a saudade de Minas Gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais quando bate a saudade de Minas Gerais. Ouro Preto tem história de um passado distante, o cerro, terra do queijo, Coromandel, do diamante. Me desculpem as cidades que não falem nessas rimas, meus queridos conterrâneos, na verdade nós amamos todas as cidades de Minas. Montes Claros lá no norte, Janaúba e Pirapora, Monte Carmelo quem visita não tem vontade de ir embora. Quem ainda não conhece suas belezas naturais, nesses versos eu convido, pois todos serão bem-vindos ao chão de Minas Gerais.

na Feira do Leite. A minha cidade, meu município de Coromandel, é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e um dos maiores produtores de leite do Brasil também, né? E a Coproleite, que é a cooperativa do pessoal que produz leite lá em Coromandel, está promovendo esta grande festa, esse grande show. Vai de dia 3 ao dia 5 de julho, a segunda Coproagro, a Feira do Leite, lá em Coromandel, no Parque de Exposições Antônio Daguer. E no dia 10 de agosto acontece um grande show aqui em Brasília, com de Paulo e Paulino, no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. É uma promoção da Sardinha Produções. Esses dois eventos foram contratados pela RBM Música, que intermediou a contratação dos dois, né? E a RBM, ela tem um aspecto interessante. Como ela está no mercado há muito tempo, conhece todo mundo, ela consegue comprar os shows para passar para você mais barato do que se você compraria diretamente lá do artista, viu? Não é segredo, não é milagre, não. É questão mesmo de confiança e de amizade de longos anos. Se você quiser contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Tereza Cristina, Pedro Paulo e Matheus, Banda Salve, Rael, Os Canarinhos do Brasil, Bruno Aguiar, Sula Mazurega, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Rony Ricardo, Cristiano Neves, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista, é só ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica do programa de hoje é uma dica de utilidade pública. Bicho danado, nojento é o tal do rato, né? Pois eu vou te ensinar a fazer um veneno contra rato, porque tem um problema. Você bota aquele racuminho, aqueles negócios, aquele chumbinho, o rato come, morre, o gato come, morre, o cachorro come, o gato morre e vai matando, né? Agora, esse que eu vou te ensinar não tem problema. Sabe o que é? Feijão cru. Isso mesmo, feijão cru. Você vai pegar o feijão cru, uma xícara de feijão cru, qualquer feijão. Não lava não, você pega ele, bate, coloca no multiprocessador, no liquidificador, ou então naquele negócio de amassar tempero, ou almofariz, né? Não põe água não, só o feijão, e bate ele, e não deixa virar pó não. Você faz uma farofinha bem fininha, mas sem virar totalmente pó, né? Para poder dar um gostinho melhor pro rato. Aí você vai fazer o seguinte, você pega uma colher de chá, e põe assim no canto do chão, perto das portas, na janela, eles gostam de escalar a janela, atrás da geladeira, atrás do fogão, atrás de tudo, que você sabe que rato gosta de passar por trás de tudo, né? Você vai botando uns montinhos assim, uma colherinha de chá. O que vai acontecer? O rato vai chegar, vai ver aquele cheirinho gostoso, vai comer, só que o organismo do rato não tem uma proteína, uma substância que ajuda a digerir o feijão cru. E assim, ele fermenta dentro do rato e ele morre por envenenamento natural. Em 3 dias não sobra nenhum rato. Experimenta isso, depois você me conta, viu? E tem essa vantagem. Os venenos tradicionais, o rato morre, mas contamina os animais de estimação e sai morrendo gato, cachorro, né? Agora, no caso do feijão não tem problema nenhum, porque até uma criança se pegar e botar na mão, não faz mal, porque o organismo humano, ele digere o feijão mesmo que o feijão seja cru, viu? Não tem contraindicação. E o meio ambiente vai agradecer e a saúde de todos nós também, viu? Feijão cru, amassado, triturado, nos cantinhos da casa, em 3 dias os ratos estão todos mortos. Não é uma maravilha um negócio desse? Beleza, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Pássaro Livre. Soltei das amarras que você prendeu meu coração, e assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Eu descobri que eu vivo melhor sem você, e sou feliz. Pássaro livre eu sou. Eu sofri e a tristeza marcou em mim demais, mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou. Sula Mazurega, Pássaro Livre, ela já confirmou presença na inauguração da 95 FM de Coromandel no dia 27 de agosto, uma grande festa que vai balançar o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, né? Vai ser uma festança de tirar pica-pau do oco, é verdade. No Cantinho do Rei, nós vamos recordar um grande sucesso do Roberto Carlos. Essa aqui tomou conta do Brasil, o Rei Roberto Carlos. Quero que vá tudo pro inferno. E que vá no céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Entro no meu carro e a solidão. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. aguento mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Ah, e que tudo mais vá pro inferno. Cantinho do Rei trouxe Roberto Carlos cantando um dos seus grandes sucessos, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Alô, a lorota boa de hoje é o seguinte, o camarada amanheceu, quando ele foi tirar o carro da garagem, estava escrito no muro da casa dele assim, o dono dessa casa é corno. Ele ficou bravo demais, voltou, ligou para um pintor amigo dele, falou, pinta isso aqui, o cara passou lá uma tinta, pintou lá, e foi trabalhar. Quando ele chegou de novo, estava escrito lá, o dono dessa casa é corno. Aí ele mandou pintar umas 10 vezes, ele pintava de manhã, o cara pintava, ele passava a tinta em cima, cobria, o jeito ia lá, escrevia de madrugada, ele descobria de novo. Aí ele ficou tão irritado com aquilo que ele derrubou o muro. Falei, agora eu quero ver, derrubou o muro. Derrubou o muro, ficou 5 anos sem muro. Aí um dia ele falou assim, ah, aquele filho de uma égua deve ter já esquecido desse trem, vou construir esse muro de novo. Começou a construir o muro. Quando ele estava na terceira fila de tijolo assim, ele acordou de manhã, quando ele foi tirar o carro, tinha uma placa. Ele foi ver o que estava escrito na placa, estava escrito assim, breve aqui, o dono dessa casa é corno. Esse era insistente. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou o CD novo do Cleiton Aguiar, a coletânea 33. São 23 canções extraídas dos 12 discos que eu gravei, entre vinis e CDs, que estão à sua disposição, comemorando meus 33 anos de carreira de cantor. Eu estou fazendo 33 como cantor, 30 como apresentador de televisão e 29 como radialista. O tempo passa depressa demais, né? Se você quiser comprar a coletânea 33 do Cleiton Aguiar, pelo Projeto Confiança, é só mandar o seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para o seu endereço, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Depois que você receber, por isso é que chama Projeto Confiança, primeiro a gente manda, depois você paga, você vai até uma agência da Caixa Econômica ou uma loja de loteria e faz o depósito de R$15, já incluindo a despesa de correio, viu, por cada exemplar que você comprar. A edição é limitada, são apenas 5 mil CDs, tá bom? Gente, nesse final de semana, no domingo, dia 16 de junho, eu estou completando 5 anos aqui na Rádio Estúdio Brasil. O tempo passa depressa demais, né? 5 anos que o meu amigo Edelson Moura me convidou para esse projeto audacioso que tomou conta do Brasil. É o maior sistema de rádio da América do Sul, né, que o Edelson Moura criou aqui em Brasília. E nós estamos com mais de 1000 emissoras de rádio cadastradas na Rádio Estúdio Brasil, né, passando os seus mais variados programas. Tem o programa do Edelson Moura, do Amado Batista, agora do Maurício Fares, da Márcia Ferreira, do Cleiton Aguiar, do Johnny Brito, tem do meu amigo Diego Valadares, né, os programas, o programa do Padre Moacir, os programas evangélicos, né, o programa do Lorival, tem o nosso grande jornal que o Voit Schumas faz com o Edelson Moura. Né, e eu tenho o privilégio de estar há 5 anos acompanhando a evolução, o crescimento desse grande veículo de comunicações, que se transformou também num grande auxiliar das emissoras do Brasil, já que os nossos programas são fornecidos de forma absolutamente gratuita para todas as emissoras que desejarem transmiti-lo, né? Então eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Edelson Moura, a Zélia, a toda a equipe da Rádio Estúdio Brasil, agradecer a minha amiga Márcia Ferreira, que teve uma participação importante no convite para que eu fosse fazer parte dessa grande empresa, dessa grande família da Rádio Estúdio Brasil, e agradecer às centenas de emissoras de rádio no Brasil e do exterior que confiaram no trabalho do Cleiton Aguiar e passaram a transmitir o nosso programa, né? Tem rádio que está comigo desde esse dia, desde o dia 16. Eu me lembro que eu comecei com 32 emissoras de rádio, né? Foi um número que já nos deixou muito satisfeitos, porque quando o Edelson começou, ele começou com duas rádios. É verdade. Depois o tempo passou, agora quando a Márcia Ferreira estreou, já estreou com mais de 100 rádios, o Maurício Fares com mais de 100. Então é um projeto revolucionário e muito bem sucedido, o projeto da Rádio Estúdio Brasil, e eu quero agradecer esses 5 anos de audiência que você me deu. Aniversariando hoje, amanhã e depois, nesse fim de semana, Jéssica Bueno, Paty Cruz, Alex Salmodiando Souza, o DJ Marcelo Pulzi, Doralice Silva, Zilda Maria Rabelo, Sandra Oliveira, a Mônica Guedes, o Amadeu Neto, Aline de Paula Carvalho, o Noel Monturio aqui de Brasília, o Charles Júnior, Maria Fátima Viana dos Vales, Neuzice Nascimento de Souza, Flávia Souza, o DJ Toninho, meu amigo DJ Toninho aqui de Brasília, irmão da Eliane de Paula e Dolcimar Moreno, o Abraão Timão Campeão, o Jair Malaquias da Rosa, Roberto Lima, o cantor Roberto Lima, a Luísa Cesário Rossi, a minha conterrânea Luzia Oliveira, lá do Coró, Luana Silva Machado, Gislene Gonçalves, Mina Iodono, Consolação Pio de Lima e o radialista Sávio Espíndola, de Formosa, mas que trabalha aqui em Brasília. Eu vou fazer uma oração, e essa oração serve para todo mundo, que é a oração da felicidade. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, com muita fé e esperança, venho à sua presença rogar por todos os meus amigos, pois sei da necessidade de suas almas e dos momentos nem sempre felizes pelos quais eles têm passado. Peço, meu amado Pai, afasta desses corações todos os sentimentos negativos que possam induzi-los ao equívoco e à perturbação, e leva para longe as situações que tão somente povoariam suas horas de sofrimento e sombras. Aqueles amigos que não lhe correspondem à sinceridade, afasta, meu Deus. Os companheiros doentios que no trabalho lhe espreitam a competência, afasta, meu Deus. Aquela relação que pode resvalar para o desengano e a dor, afasta, meu Deus. Os desvios de consciência que podem causar prejuízos sem conta, afasta, meu Deus. O hábito da acomodação, afasta, meu Deus. As iniciativas frustradas, afasta, meu Deus. Todo o mal da estrada, afasta, meu Deus. Sei que não posso alterar-lhes o destino, porém sei que posso pedir que os proteja com teu amor e tua misericórdia, para que lhes sejam atenuadas as provas e expiações. Sei que posso, com todas as forças do coração, interceder por aqueles que colocaste em minha vida, rogando para eles paz, alegria, harmonia e refazimento, não importa quem sejam e nem qual sentimento possam nutrir a meu respeito. Que a tua bênção e a tua luz possam refazer sentimentos e oportunidades, coroando todos os seus anseios de sucesso e felicidade. Mesmo que o sorriso que ostentem seja tristeza em meus olhos, mesmo que a alegria que conquistem me signifique em dias menos doces e serenos, mesmo que o progresso financeiro os faça grandes e belos e os coloque muito acima de mim, mesmo que o poder os bafeje e eles não me reconheçam na multidão, mesmo que deixem de notar minha presença, mesmo que ignorem, mesmo que desprezem, mesmo que me esqueçam, ainda assim, Senhor, abençoa-os plenamente e nada do que puderes lhes conceder lhes seja retirado por minha causa, pelo motivo que seja. Que todo bem esteja em suas vidas, trazendo paz, saúde para si e aos seus familiares e amigos. Mas acima de tudo, Pai, acima do que posso julgar bom para eles, concede-lhes o que realmente necessitam na medida do seu merecimento. Não criastes a lágrima como regra para a existência e por isso confiaste em tua proteção? Peço permita que eles se alegrem indistintamente com tudo que lhes enviares e que aceitem as lições e as provas com a confiança do aprendiz que busca em qualquer clima e lugar a sabedoria e a elevação para atingir, jubiloso e pacificado, a felicidade plena e morredoura, assim seja. Amém. Belíssima oração, né? A oração da felicidade. Eu te quero só minha, no meu quarto trancada, numa cama estirada, por onde há amor. Mas na hora da briga, na luta da vida, te quero a meu lado, lutando comigo, com força sem medo, vencendo o castigo que pra mim é viver. Enfrentando meus dias, quebrando barreiras, vencendo a dor, mostrando ao mundo tua força de vida, todo teu valor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, Durval e Davi, Campos Amados de Coromandel. Música.